Levante-se, Senhor, em nosso meio. Dissipe os que trazem dor, como a fumaça que se vai diante de ti, ó Deus, meu amor. Alegrem-se, justos em tua presença. Regozijem-se com alegria a brilhar. Cantamos a ti, Deus grandioso. Teu nome é Jeová, vamos exaltar. Ó Deus, tu és nossa salvação. Em ti encontramos a libertação. Deus dos órfãos e viúvas, teu amor é nossa canção. Quando saías, a terra tremia, o céu se abria, a chuva caía. Confortaste os cansados, tua herança, cuidando do pobre com tua esperança. Os reis fogem, mas nós permanecemos. Na tua força, Deus, nos uniremos. Bendito és que nos cumula de bênçãos, em cada dia nos trazes lições. Ó Deus, tu és nossa salvação. Em ti encontramos a libertação. Deus dos órfãos, teu amor é nossa canção. Celebrai, povos, com alegria. O Senhor reina em cada dia. Dai fortaleza, louvai com fervor a ti, Deus, nosso eterno amor. Ó Deus, tu és nossa salvação. Em ti encontramos a libertação. Deus dos órfãos e viúvas, teu amor é nossa canção. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Em ti confiamos, nossa certeza. Cantamos, ó Senhor, com gratidão. Teu amor nos envolve, nossa adoração.